O mar está bravio, tem ondas vindo aí. Já ouço gritos de socorro, mas não devemos desistir. Muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas a minha confiança é naquele que diz: eu prometo e faço. Se eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou fazer esse mar se abrir. Eu te dou força e te ajudo. Não deixarei as ondas te submergir. Eu te sustento e eu te guardo. Eu prometi, eu vou cumprir, eu vou.